da bunda em sintonia o dia inteiro na mesma estação. Yeah, yeah, yeah. Bandida assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da minha ilharga com navalhas e canhões. Passeio lá comigo. Você invadiu meu rádio, aparelho vagabundo em sintonia o dia inteiro na mesma estação. Bandida assaltou minha ilha. Meu coração pirata me atirou a sorte incerta das correntes. A navegação que fez da minha tristeza náufrago. Pirata me atirou a sorte incerta das coisas.